5-4, no 7-1-2-0-8 ao controle, gol no 394, posição 5. Apenas corrigindo a rota, ok? Após o Luno 0, ESMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, pós Lúvito, Barbacena, pós Toquim. Ok, ESMAP, Lúvito, Barbacena, Toquim, gol no 394. Correto, Chan, pronto, gol no 394, no 05. Reportaremos, graças. Após decolagem, vai cruzar o eixo no ponto médio da 1028, seguindo com proa norte, ok? O vento é de 1050 graus com 10 nós. Atento ao estudo à esteira de turbulência do Embraer. Tem livre decolagem da 1-7. Mike 71000, boa tarde. Informação em curso é papá. Vou local Salvador, Salvador, confirme intenção. Apenas confirmando a proa ideal de saída seria noroeste. Tá autorizado, vou local Salvador, Salvador, Caixa d'Água, São Caetano, rota direta, 500 pés. Com proa nordeste. O transponder 0115 e o controle Salvador 120, décima 8. Na bata, proa noroeste, 500 pés, na bata, 02 a bordo, para acionamento táxi decolagem, chama a torre agora em 118.95, o ajuste é 1014, boa viagem do regresso. Ali, mantenha no 7. O 4116, prosseg táxi via alfa, chamante da Juliette. Gente, via alfa, vai chamante da Juliette, azul 4116. Que Luiz, que decolou agora aos 1-4, vai curvar à esquerda, autorizado o cruzamento da 1-0-2-8, reporte para o Norte. Top 3283, contact now, receive center frequency 125.45. Ok, center 1-2-5-45, down 3-283, thank you. Informação correto, Salvador Recife, via Brusque 58, nível de voo 350. Saída Pouca, transição Caju, decola pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5-4-5-5. O controle Salvador 120.8. Correto, apenas confirmando nível 350, ok? Correto, tinha pronto, 61142, acho, né? Aí com a proa do corredor forte para a área de treinamento, chama o controle 120 do sinal. Aí. 5490, boa tarde. Formação papá correta, xuxi 1-0 no 4, pronto para a cópia. Pronto. Autorizado Salvador Petrolina, nível de voo 200 inicialmente, rota direta, nível, corrigindo nível de voo 200. Decola pista 1-0, curvando à sua esquerda, perfil da saída Momo, pós Momo direto. Transponde 5-4-4-4 e o controle Salvador 120, décima 8. Ok, autorizado 200 para a Petrolina, decolando a 1-0, esquerda Momo após DCC. O transponde 5-4-4-4 e o controle 1-2-0-8. Correto, tinha pronto, trip 5-4-9-0. Vamos lá, 5-4-9-0. Para o final da pista 1-7. Final da 7, get back. 5626. Lupe 5626, na final, chega o trem, chega a torre, 11895. Chama a torre 195, 5626. Prossegue Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, Brasil Fazul também. Gol no 394, vai aguardar a passagem da Embraer da Azul. A sua cauda posta autorizado acionamento. Puxa, vai coordenação aqui, pedir só o chão para o táxi. E aguardo Azul, após a iniciar, então é táxi, gol no 394. Aguarde para o trem. Pode voltar, se possível, para reconquista pelo Bravo. No primeiro momento a gente vai manter a saída, porque se eu voar direto com Conquista conflita com a chegada no setor sudoeste, tá bom? Sim, senhor. Obrigado. Fora. Cliente Max Juliette Romeu, decolado ao 18, chame o controle 120 da cima 8, mantendo a presente proa. Fique atento às aeronaves na final da 10. Cliente das aeronaves na final da 10, vai manter a proa e chamar 1208, grato, seu regresso. Web 5857, 30 milhas ao norte, passa 13 mil com 1014, sem restrições até 2000. Web 850. Controle Salvador, meu cordial, boa tarde, é um prazer em falar com o capitão. Decolou da 17, o Mike Juliette Romeu, comprou a Noroeste, vai manter seu prevô em São Caetano. Positivo, Mike Juliette Romeu, prazer falar, voo visual, sempre na escuta, câmbio. Na escuta, Romeu. Livre pouso 5626. Controle 2230. 2230, subindo por 180, chame agora Recife. 1288, caso negativo 260. Boa viagem. 288-260, obrigado, até já. É. Roger Force, fly direct to Dunedin, descending until 3000 with the altimeter 1014, Force 2733. Yes, we see direct to Dunedin, descending until 3000. Controle Max Juliette Romeu, está mantendo o tempo perto, está com proa de Águas Claras, solicita sobrevoo próximo à Avenida Gal Costa, fica na Mata Escura, senhor. Livre. Livre, grato. Vitor Mike Quebec, chame a torre agora, frequência 11895, para instruções. 1895, grato, Vitor Mike Quebec. Em Salvador está passando o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec. Chame na base da 17. O vento é 150 graus, 109. Na base 17, então mais que é bem. Web 857, está na lateral de Bonfi, passando agora 2000 pés. Tem condições de prosseguir direto para Duna? Sem problema, direto Duna. 857. Positivo. Salvador, trip 5626. Trip 5626, cruzado táxi via Quebec, cruzando via Kilo, vai cruzar Alfa via Kilo, parte 3, posição 62, eu tento o acelerador quando lá. Kilo, parte 3, 62, é 5626. Contact Go 1394, PLB 82, 3 horas e 20, até na Campinas. Aérea Táxi Apache, Índia, até o ponto de cada pista no zero, quando baixa, meteu em 1 no 8.95, ajuste 1 no 0 no 4, gol 1 no 3 no 4. 1 no 0 no 4, passe o Índia, no ponto de espera da 10, 1 no 8 no 5, 1 no 3 no 3, passe. Ponto Sul, câmbio. Tá livre o pouso na 1.7, o vento 1.30 graus, 1.09. Livre o pouso na 7, Celeste. Salvador, boa tarde, voo 1.394, ponto de espera da pista 1.0, voo 1.394, está autorizado a decolagem da 1.0, o vento é 1.50 graus, 1.09. Autorizado ingresso e decolagem da 1.0, voo 1.394. Web 857, reduza para aproximação e efetue cheque para pouso. Reduzindo, já 57. Lima Quilo Bravo, vetoração, vou ir na proa 270. Caso de falha de comunicações a 40 milhas, voar direto conquista. Câmbio. 270, caso de falha, 40 milhas para o curva esquerda direto com pista. Lima Quilo Bravo. Web 857, livre ALS. Livre ALS, abre 557. Force 2733, passing 6, descending now until 2,000 feet, over. 2,000 feet, passing Force 2733. Decola 25, controle 1208, bom voo. Obrigado, bom serviço. Estimação para Salvador, trem, torre 1895. 295, já 57. Salvador, boa tarde, gol no 394. 394, controle, contato radar, meu cordial. Bom dia. Relaxar travado. Web 5857, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 1.0. Aguardando de pouso ainda, Web 5857. Gente, Vitor Mike, Quebec. Salvador. Ajuste agora 1014, desça na chegada à Mare até 2000. 1014, descendo via chegada até 2000, 3192. Livre. Ok, qual o nível que você está passando agora? 333, vai dar por ataque. Salvador, é o Rumba 09, ideal de descida. Rumba 09, desça para 4.000, 1.014. 4.000, assustado. Patrulha 63, Anopio, Xanel, Fantástico. Oceano 326, Salvador, voa no mar e desça para 5.000, 1.014. We're still 733, now you'll be a vector to intercept the localizer, right heading 245 descending. Your limit is the localizer at Force 2733. Right, 245 is in Force 2733, get to the fire localizer. Web 5857, solo 29, direita 121, décima 9. Resolva a direita, né? 5857. TGL em Veracruz, acionado o código 01156, controle de 0.8. Autonomia 02POB, parte 4, contra, a torre Salvador agora em 198.95 para o acionamento da decolagem, 1014 no ajuste, bom voo. Solo Bruno 333 para o táxi, segundo 40 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o galeão. Campinas alternado? É, galeão. Galeão, sim, é copiado, direita, ainda até o ponto de espera da 90, lá a torre 198.95, ajuste 90 no 4, bom voo. Direita Índia, no ponto 0095, 1014, dono 3334. Web 5857, ingresso Juliette, portão 5. Portão 5, Juliette, né? 5857. Aqui Tranquilo, Bravo, eu agradeço a colaboração. Direto conquista autorizado. Brazilian Air Force 2733, you are number one for landing. Pole position. 109, é o número 2 para Paul. Uno 333, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 140 graus com 109. Ali decola 10, boa noite, 333. Você heading 180. Left 180, você é o próximo 733. Oceano 326, sem restrições até 3.000. Sem restrições até 3.000, 632.000. Confirme. Avião 06, prossiga. Já está acionado, Guardião? Até a Oscar, reporta para ingressar na 17, Guardião 06. Dona. Dona. O proa do farol de Itapuã, o vento 130 graus com 9 nós, Guardião 06, reporta fora. 1-1-3-0-3-7-0, localize o reporte established, reporte 2733. Bravo, prossiga no seu voo direto para a conquista, nível 100, chame Recife, 1288, caso negativo, 90, boa viagem, câmbio. Fora do solo, livrando o eixo, dá 10, Guardião 06. Gente, o Guardião 06 decola aos 34, autorizado com proa do farol Itapuã, chama o controle, 120, décima 8, tem um bom voo. Obrigado, 108, Itapuã, 06. Controle ao Guardião 06. Guardião 06, o controle, prossiga no seu voo visual, chame na final para fogo. Entendeu que direto centro administrativo 06 na sua escuta. Senior Fox 2733 established on localize. Air Rogers, 2 miles west over the altar, contact the tower, frequency 11895 and the request to landing instruction. Tower now 118.95, great job. Prepara da EL, 360 já aprovado. Aprovado, seja da EL, aguardando 6315 graus. Brazilian Air Force 2733, good afternoon, continue approach, stand by land clearance to runway 10. Brazilian Air Force 2733. General approach, stand by runway clearance, Air Force 2733. Redução para aproximação e cheque para pouso. Reduzindo. 392 com a bela ilha de Itaparica à frente, vamos girar à direita. A proa é a 060, tem como limite localizador? Afirmativo, direita 060, limite localizador. Itaparica italiana. Positivo, livre. Novembro Yank Mike confirmando, tá pronto para o táxi? Pronto para o táxi, na rua Yank Mike. Autorizado, táxi reporta para ingresso na 17. Reportará para ingresso na 17 e na rua Yank Mike. Positivo, chama na final para pôr. Brazilian Air Force 2733, clear to land runway 10, the wind is 140 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, Brazilian Air Force 2733. Para estabilizar. Final para o 06. Para Frequência livre, Guardião do Aeroporto. Aceno 3-2000, vetoração para sequenciamento. Esquerda pro 030, desça para 2000, tem como limite o localizador. Oceano 3-2000. Delta autorizado cruzamento, vai até 45, confere. 45, autorizado, frequência livre estacionar, salve Delta. Direita 90, chama 30, 109, interceptou o curso do localizador? Afirmativo. Ciente, está agora 2 milhas para passagem sobre o marcador externo no ILS para pouso. Cheque o trem, torre 1895. 7895, grato. 5450, transponder, controle 0.8. Centralizado 360, Bolsonaro 6315 para Guarulhos. Falta conforme o plano. Apresentou 10, frente, apresentou 16, Bravo Hotel Zulu. Decola, 10, turma direita, Deoleta, frente, 5450, transponder, 120, decimal 8, ao controle 6315. Correto, meia dúzia importante, enquanto tanto pichão. Contará com o ponto, meia dúzia, meia dúzia, meia dúzia. Água ducha, meia dúzia, 1-4-2, autorização de pushback, acionamento, portão 2. 3-0, portão 2, chame táxi, meia dúzia, 1-4-2. Livre, chama tá, meia 1-4-2. Cero 326, direita 070 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Direita 070, localizador, aguarde a transferência. Chama 6325. Air Force 2733 on the ground at 39er, turn left, Delta 3 Hotel to the military apron, good afternoon. Pouso 5 milhas para passagem sobre o externo. Chega a torre, 1-1-8-9-5, 3-9-2. 18-9-5, né, 3-1-9-2. É, volta. Até. Torre, toma 2-3-1-9-2, boa tarde. 109, cheque o trem, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus com 09 nós. Taxa travado de repouso. Tran 3192, boa tarde, número 2 para pouso, continua aproximação, aguarda informação de pista livre. Aguardando, Tran 3192. Toma um tráfego aqui no Índia, terra, a 1500 pés, confirma? A 500 pés. Afirmativo, é um helicóptero que está fazendo sobrevoo aí na região, mantendo 500 pés, não vai interferir com sua aproximação. Ah, tá ok, brigadão. Ouro 333, chama Recife, frequência 13325, caso negativo, 13395, gol 1333. 3325, 3395, gol 1333, boa. Boa. Oceano 326, reduza para aproximação, efetua cheque para ponto. Reduzindo 6326. O autor do Salvador é o papapá mais leve do meu. Está próximo ao cabo para regresso da base, vai pegar a próxima. Positivo, via litoral, Mike e Juliette Romeu.